Hello, hello, hello, você está na Rádio Sense. Você está na Rádio Sense, olá, tudo bem? Eu aqui quase sem voz, que eu estou gripado. Max Tavis está gripadinho. Nossa, eu preciso parar de falar, vocês já sabem que eu sou o Max Tavis. Preciso parar de falar isso que eu fico parecendo Pelé. Falando de mim mesmo na terceira pessoa. Mas em suma, www.sensecast.org, local para você participar. Este bloco tá bem legal. Tem o back, tem o cake. E pra começar, como fez sucesso esse som, hein? Mano, tchau. Com a... Ai, me gustas tu, que assim me gusta. Mas isso é do T-Mobile. Ai, quase bem parecido. T-Mobile, assim me gusta a mim. Mano, tchau, me gustas tu. Mas essa é mano, tchau, me gustas tu. Até já. Try

nausea, oh nausea, and we're gone. Nausea, oh nausea, and we're gone. Você tá ligado quando o cara perde o timing? É, então, eu queria ter cantado junto com o Beck. Além de eu cantar mal, além de eu estar gripado, eu ainda perdi o time. E daqueles dias que é melhor a gente não tentar fazer as coisas, né? É, olha. Bom, mas a música é legal. Beck com... Não, já é uma das músicas que eu considero, assim, mais legais do Beck. Já é um pouco depois daquela fase áurea do Beck, né? Ela é de 2006. Vamos confirmar se isso aqui é de 2006, que eu tô achando ela muito recente. É de 2006 mesmo. É, vi na tag, agora tô caçando aqui, de 2006, achei ela bem recente. Mas, bem recente, faz quase 12 anos, mas em suma. É, bem recente é assim, começou em outubro de 2016, mas a gente é mais humilde, né? A gente não chega à popularidade de um Beck nem perto. Talvez o pessoal lá do Library Open, mas é, o Beck acho que ainda é mais popular. Bom, é, antes desse teve o... Ah, demais. Cake fazendo a Will Survive, clássico tanto na voz do Cake, que é a versão de... Deixa eu ver aqui. 1996. E a versão original da a Will Survive... Olha, é a Aretha Franklin? Não, né? Deixa eu ver aqui, é Will Survive. É Gloria Gaynor, isso. Aretha Franklin, seu burro. É Gloria Gaynor. É. Mas na realidade não foi culpa minha. Vocês ouviram eu falar Aretha Franklin? Não, não. Vocês ouviram errado. Eu falei Gloria Gaynor. Isso, Gloria Gaynor. É a Cake fazendo a Will Survive da Gloria Gaynor. Isso, e a primeira lá do começo do bloco, Mano Tchau, com Me Gustas Tu de 2001. Também faz tempo pra dedéu, hein? E esse é do álbum Próxima Estación Esperanza. Eu acho que eles falam isso na música, né? O nome do álbum, acho. Ah, sei lá. É www.sinscast.org/símbolo do jogo da velha. Como é que chama o símbolo do jogo da velha mesmo? Não, não lembro agora. Mas símbolo do jogo da velha é chat. Você entra, vai direto pra página, já rola direto pro chat, é automático. Mas se você preferir, www.sinscast.org. É, você já rola um pouquinho a página inicial, você já vai chegar no chat. É o chat bomba, hein? Segunda noite ele bomba assim, pessoal do Library Zone, porque é um negócio absurdo. Participa que é bem legal, dá pra pedir som, dá pra interagir ao vivo com quem tá aqui no estúdio. Porque mesmo nos programas que às vezes não são ao vivo, a gente tem alguém aqui sempre no estúdio pra atender pedido de música, pra falar o que você tá achando, fazer sua queixa, tiver algum problema técnico também, manda lá. E, claro, nas mídias sociais, @SigaSens, no Twitter, Facebook, Mixcloud, Instagram, tem de tudo aí, tem Telegram também. Aí você curte, compartilha, manda pros amigos um convitezinho, a gente vai gostar bastante de ter vocês nas nossas mídias sociais, tá ok? E até já!